Senhoras e senhores, o espetáculo já vai começar. Vai começar o espetáculo que rufem os tambores. Fecha as cortinas que o filme é sobre os bastidores. Sobre dores, horrores, flores, lágrimas, jazigos, presídios, vampiros, vilões em papéis de mocinhos, ilusionismo. Quem canta as faces em frente à telinha, varinha mágica, abracadabra, apareceu droga nas periferias. E minha nossa, não vi nenhum avião, nenhum navio, foi exclusiva minha filha, mas um mistério no Brasil. Já pesquisei no Google de onde que veio um pó, para caralho. Porque essa truculência, o moleque é de menor. Para porra, essa mulher não é traficante. Não posso revelar porque confundir não seria nada elegante. Racismo no país mais negro fora da África não dá. Somos todos macacos, como disse o garoto do Barça. Máscaras, lindas máscaras, sorridentes nos telejornais. Tropas pacificadoras, violentas em prol da paz. Mas pra nós jaz, país rico é país sem pobreza. Iremos receber cestas básicas ou balas na cabeça. Esquerda ou direita, e quem podemos confiar? Só nos resta ir pra igreja, dobrar os joelhos e orar. E o pastor começa a falar: bem-vindos, filhos meus, quanto cê pode pagar pra se garantir no reino de Deus? Discípulos de Macedo, sedentes por dinheiro, manipulando o povo leigo, desviando do ensino verdadeiro, que esqueceram do passado. Torturas, escândalo nos papéis principais, os santos do Vaticano. Quanto os tentáculos invisíveis da lavagem cerebral, não sei o rei do futebol, isso não é normal. E pobre morto não é cultural. Fantasias de carnaval, molecada do morro, de fuzil fal, oferta pra lá de especial. Pacote completo, incluindo exploração sexual. Pensadores do mundo atual, estrela fenomenal. Entendam que não se vazou dentro de um hospital. Não quero palmas, não quero sorriso. Quero que enxergue o verdadeiro inimigo. Que minha mensagem se vá de colírio. Na hora de apertar o gatilho, no país da alienação, espetáculo da ilusão. Onde os demônios se comunicam pela televisão. Agradeço pela atenção, mas chega o fim, um espetáculo. Acabaram de me avisar. Porra, fomos censurados. Pô, tá fora, já cancela essas fitas aí. Presta o telefone aí, mano. Procon, Carla, bom dia. Não tá muito bom não, mas tamo aí. Em que posso ajudar o senhor? É o seguinte, moça. Comprei um produto há muito tempo atrás, mas toda vez que tento usar, não funciona. Já liguei pra loja, mas o responsável sempre fala que tá funcionando, que está escrito e pá, tudo caô, entende? Qual é o produto, senhor? É a liberdade de expressão. Entendo. Qual o procedimento o senhor deseja dos responsáveis? Nada. Cansei de tantas promessas falsas. Nem quero meu dinheiro de volta. Então o que deseja fazer com o produto, senhor? Quero trocar por outros produtos. Quais produtos, senhor? Eu quero 10 coquetel Molotov e um AK-47. Como assim, senhor? Não entendi. O senhor pode repetir? Yeah.